Kleber e Cauã, Mel nesse trem para Gorete Ferreira de Aparecida de Goiânia. Ela curte o nosso programa pela Primavera FM e chega para fazer parte do nosso Facebook. Gorete, seja muito bem-vindo, um grande beijo para você. Um abraço para os nossos colegas e os ouvintes da Primavera FM em Aparecida de Goiânia, no estado de Goiás. W e Felipe, Sol! Ver você, te compararia com o sol, o que some em cada anoitecer e é inatingível como você. Se eu pudesse então te conquistar, gastaria todo esse céu e te levaria pra teu sabor, traz o teu calor, deixa eu provar desse amor. W e Felipe, Sol pro Luiz Pereira de Boa Viagem lá no Ceará, ele que agora faz parte do nosso Facebook. Luiz, um abração para você, seja muito, mas muito bem-vindo, viu? Essa aqui é uma gravação de 1991, Barrerito, Louca Paixão. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Você me abraça, me passa um amor tão bonito. Imagino nós dois flutuando lá no infinito. Com você do meu lado até me desligo do mundo. Neste instante sem nada temer, desfrutamos de tudo. Quando você me beija com este jeito provocante, uma chama ardente incendeia nós dois nesse instante. Do seu lado eu vivo um momento de tanta emoção e viajo no céu da sua boca até seu coração. Seu amor é ternura, delírio e desejo, louca paixão que domina.

faz assim comigo não. Não aguento uma semana com tanta construção. Ô, comadre Sebastiana, faz assim comigo não. Não aguento uma semana com tanta construção. Comadre, ô, comadre. Comadre, bom também. Cleiton Aguiar cantou dele, comadre Sebastiana, para minha amiga Sebastiana, lá em Palmas, no estado do Tocantins, ela que curte o nosso programa pela Criativa FM, lá do Gil Modesto. A comadre Sebastiana, ela é mãe da Zélia, esposa do Edelson Moura, mãe da Fátima, do quarteto lá de Palmas também, e tá passando uma temporada lá em Palmas, né? Minha amiga Sebastiana, um abração para você, viu? No próximo bloco, a dica de hoje: a vida é uma fagulha, uma chispa, um átimo, um relâmpago. Já, já. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica do programa de hoje, eu quero chamar a atenção, porque a vida da gente é um negócio imprevisível. É uma fagulha, uma chispa, é um relâmpago. A dica de hoje, eu ia fazer um comentário sobre uma proposta do candidato à presidência da República, Eduardo Campos. Ele fez uma proposta de dar passe livre para todo mundo. Eu ia fazer um comentário a respeito disso, porque eu sou contra esse negócio de passe livre, porque na verdade não existe passe livre. Alguém paga para os outros andar de ônibus, né? Mas agora, no dia que eu ia gravar esse programa, foi no dia 13 de agosto, uma quarta-feira, e logo pela manhã eu estava na minha casa, estava cozinhando, fazendo almoço, que eu gosto de fazer um almoço, gosto de cozinhar. E estava a televisão ligada no programa da Fátima Bernardes, quando ela deu notícia de que um helicóptero teria caído lá em São Paulo, numa área lá em Santos, numa área residencial. Depois, eu fiquei sabendo, liguei na televisão e nos sites e tudo, e acabei sabendo da morte do candidato a presidente da República, o ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos. Ele, um dia antes, ele tinha dado uma entrevista na TV Globo, né? E na manhã seguinte ele se deslocou a São Paulo para compromissos e simplesmente o avião caiu e ele morreu. Então, a vida da gente é um sopro. Você está vivo agora, escorrega no banheiro, bate a cabeça e morre. Então, gente, é um mistério isso. Mas serve de alerta para a gente? Para a gente parar de reliar, para a gente parar de criar confusão, parar de ficar louco correndo atrás de dinheiro, amontoar dinheiro, juntar dinheiro, brigar com todo mundo por causa de dinheiro. Então, gente, a vida é uma fagulha. Vejam vocês, eu ia fazer um comentário sobre uma proposta do Eduardo Campos e estou aqui lamentando a sua morte. Um jovem de 49 anos de idade, 5 filhos, a mais novinha, eu me identificava muito com ele porque eu tenho uma filha, Mariana, ela nasceu com síndrome de Down, ela tem 35 anos hoje. É uma figura extraordinária, independente, pintora, ela faz pinturas, ela faz artesanato, ela é totalmente independente, trabalha, tem a vida dela. E o Eduardo Campos teve uma filhinha Down, né? E o comportamento dele foi admirável, né? Porque existem pessoas que rejeitam as pessoas diferentes, né? E o comportamento dele foi admirável, ele se mostrou logo de imediato. E eu me identifiquei por isso com ele, né? E hoje a gente lamenta, naquela quarta-feira, dia 13 de agosto, semana passada. Hoje nós estamos no dia 21, né? Eu lamento o que aconteceu com ele. E é bom a gente aproveitar essas coisas que acontecem para a gente mudar um pouco o rumo da vida da gente, né? Vamos agradecer a Deus, vivendo de maneira feliz os dias que Ele nos deu, porque a gente não sabe. Eu estou falando com você aqui, hoje estou gravando o programa aqui. Quando esse programa for pro ar, pode ser que eu não esteja mais aqui. A vida é assim, né? Então, gente, ó, a vida é uma fagulha. Cristiano Neves, Doente de Amor. Doente de amor, o meu coração me mandou procurar um amigo meu, o que aconteceu pra ele contar. Cheguei indisposto,

queria me ajudar a esquecer. Me arrependo de tudo que me prometeu, nada cumpriu. Me prometeu um sol, mas outro se mais frio. Mas se eu pudesse voltar no tempo, me arrependo. E aí? Chitão e Xororó, e aí tempo? No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Hoje é o aniversário do Tavares Barros, da Claudineia Cunha, Tereza Silva, Cláudia Morena, Marina Ramos Garcia, Ronaldo Souza, Kate Marielle Silva, Sulamita Everton, Vitor Assunção, a minha prima Nancy Rosa, lá de Belo Horizonte, e o Hugo Henrique Lopes, e o seu aniversário, que você está fazendo hoje, você não me contou, eu não estava sabendo, mas de qualquer maneira, muita paz, muita luz e principalmente muita saúde. Eu vou aqui à página 52 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar. A gente pede, pede, pede, mas a gente nunca lembra de agradecer. Depois que passa o aperreio, você esquece, né? E quando aperreia de novo, você vai pedir de novo. Pois hoje, exatamente, a oração é agradecimento ao Senhor. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Obrigado, Senhor, por meus braços perfeitos quando há tantos mutilados. Por meus olhos perfeitos quando há tantos sem luz. Por minha voz que canta quando tantas emudecem. Por minhas mãos que trabalham quando tantas mendigam. É maravilhoso, Senhor, ter um lar para voltar quando há tantos que não têm aonde ir. Sorrir quando há tantos que choram. Amar quando há tantos que odeiam. Sonhar quando há tantos que se revolvem em pesadelos. Viver quando há tantos que morrem antes de nascer. E sobretudo, Senhor, ter tão pouco a pedir e tanto a agradecer. Amém. E eu quero também dedicar essa oração à família do Eduardo Campos, né? Que eles saibam passar por um momento tão difícil, perdeu o pai, o marido, né? O filho que a mãe dele, Dona Ana Reis, perdeu. E a grande coincidência é que ele morreu exatamente no mesmo dia, 13 de agosto, que o seu avô faleceu, se não me falha a memória, há 9 anos atrás. Que Deus o receba, o guarde e o proteja. Os meus afilhados Eliane e Samuel, vou te procurar. Falta dele. Nessa hora bate desespero. Ainda tem seu cheiro. Quero estar com ele. Será que tá se divertindo com os amigos? Sozinho, naquele mesmo barzinho. Lembrando onde tudo começou. Existe alguma solução?